Eu não sei onde você nasceu, mas eu cresci entre o Jardim Fontales, o Corisco, a Vila Zilda, as Furnas, o Cachoeira. E naquela época, sei lá, 89, 90, era mais ou menos assim, era desse jeito. Aí, lá tinha água de bica, sem caixa e torneira, deságua rica, lá da cachoeira, límpida. E os paralelepípedos a trepidar na madeira da roda das carroças barulheira. Sombra de laranjeira aqui, mangueira, pé de caqui, caixa de feira e moleque. Couro de lavadeira na trilha, mulher, que é pilar da família sem pé de bré, que beira de brejo, rego, tinha nego, quietinho, pescando manjubinha, criame de porco, matador de galinha. Caçador de preá, teu e ranzinha. Todo dia paz, gritaria e caminhão de gás. Pré-escola meu bom, crepom e tenais. Máquinas de costura, chita, zais, traz. Puramente, pura gente, jura quente. Hoje veio progresso, pode olhar. Asfalto e som alto, pode olhar. Fumaça e concreto, pode olhar. Antena e contrato, pode olhar. Hoje veio progresso, pode olhar. Asfalto e som alto, pode olhar, fumaça e concreto. Pode olhar, antena e contrato. Pode olhar. As Kombi trocava a garrafa por doce, qualquer que fosse. Tipo gibi de amendoim, paçoca, quindim. Imagina o enxame de vasilhame ao toque das buzinas. Catequese, comunhão, salve Cosme e Damião. Oxalá, Jesus, despacho, oração. Sonho era peão, bola de capotão. E nós, barrigudinho, correndo atrás dos caminhão. Arame farpado e caco de vidro nos muros. Colocado já deixava seguro. Colchas de fuxico, flores muito rico. Cores e o sonho, descer de barco. O velho Chico, homem, conheço todo mundo de nome. São leis, de onde crime era rouba frutas lá do japonês. Te falar, rapaz, chamam de cidade grande, mas antes parecia bem mais. Hoje veio progresso, pode olhar. Asfalto e som alto, pode olhar. Fumaça e concreto, pode olhar. Antena e contrato, pode olhar. Hoje veio progresso, pode olhar. Asfalto e som alto, pode olhar. Fumaça e concreto, pode olhar. Antena e contrato, pode olhar. Eles me oferecem contratos de milhão, pra mim sozinho. Eu penso e digo não, porque meu sonho é tudo baratinho. Contratos de milhão, pra mim sozinho. Eu penso, penso e digo não, melhor não, porque meu sonho é tudo baratinho.